Mantenho a essência, acumulo experiência, estudando a ciência que me deixa em paz. O dia todo na vivência, premedito consequências, sintonizo na frequência de querer sempre mais. Camarada na levada da cidade, se ligue na irmandade, que hoje em dia é raridade. Também fé, palavra-chave, que aqui o caso é grave. Pros de bem eu mando um salve, vacinado contra tudo que quiser roubar minha tentaram, vibe. Mas erraram ao subestimar a equipe. Os planos vão por água, abaixo seu navio a pique. O tic-tac do ponteiro, lembra o tempo é curto. Aproveito o momento oportuno como um furto. Produto atravessa as fronteiras do estado pra conectar os chegados sem argumentos fracos, pois esses são os fatos. Já foi firmado o pacto no clima árido, escasso, resistente como a carne. Nos pads, letras e tags, escrevendo raps, esquivo das badges. Alterno polaridades, emitindo vibrações, sintonizando positivos pensamentos e ações. Batuque nos pads, letras e tags, escrevendo raps, esquivo das badges. Alterno polaridades, emitindo vibrações, sintonizando positivos pensamentos e ações. O sistema atrasado tem que saber jogar o jogo. Elevação vem da calma, mas tem dia que explodo. Tudo tem seu lado bom, aprendi essa lição. Jogo água, lavo o rosto e tô de volta na missão. Visão não tem limite, tipo o peso desse kick. Na era tecnológica, informação te vem num clique. É fácil se perder nos próprios labirintos, e é por isso que nos meios busco fins, garimpo. Como pingos no oceano, juntos compõem a paisagem. Cada gota é necessária e o rio seca pela margem. Habilidade, paciência, frequência sintonizada. Busco origem na essência da energia emanada. Captada a mensagem lá do alto do monte, buscando um ponto de fuga na linha do horizonte, traçando linhas guias. Uma nova perspectiva, uma nova vida, cada dia mais uma tentativa. Batuque nos pads, letras e tags, escrevendo raps, esquivo das badges. Alterno polaridades, emitindo vibrações, sintonizando positivos pensamentos e ações. Batuque nos pads, letras e tags, escrevendo raps, esquivo das badges. Alterno polaridades, emitindo vibrações, sintonizando positivos pensamentos e ações.